poder amar, me lembrei de você. E dos janeiros guardados em meu coração, sinto que a gente podia tentar se rever. Lá no farol passear, procurar se perder. Quero voltar pra você. Quero voltar pra você. Quero voltar pra você. Quero voltar. Mãos se cruzando debaixo da mesa do bar, e olhos dizendo que a boca não ousa falar, rosto colado dançando na areia ao luar, som de violão paixão vindo de algum lugar. Quero voltar pra você. Quero voltar pra você. Quero voltar pra você. Quero voltar pra você. Seu mundo esquecer-se do amor. Quero voltar pra você. Quero voltar pra você. Quero voltar pra você. Quero voltar pra você. Quero voltar. Quero voltar.